com vocês, dentro de todos os meus versos, os decorados e os improvisados, Grêmio Recreativo Cultural Escola de Rap Dexter e Família Oitavo Anjo 10! 9, 8,